Olá, meus amigos! Estamos de volta para mais uma edição de Old School Cousins. Novamente, eu sou o Pedro. E eu sou o Leonardo. E hoje nós vamos falar de Clube de Compras Dallas. Clube de Com... Clube... Clube de Clube... Compras Compras Claras. Claras. É o Dallas Buyers Club. Pronto, eu falo melhor inglês, que eu sou internacional, então eu falo em Não, é inglês Clube de mesmo. Compras Dallas. É, não é Tá. o trava-língua, não. É normal. É parceria com o Walmart, né? Filme se baseia em fatos reais e conta a história de Ron Woodruff. Woodruff é o Woodruff, teto de de madeira, madeira. exatamente. Teto de Madeira é interpretado pelo Matthew McConaughey. É um eletricista sem escolaridade, amante de rodeios de Dallas, Texas. E Ah, é por isso que o nome. Ah, agora que eu me toquei que o nome tá, certo. ele, em 1985, descobre que está com AIDS e tem 30 dias para viver, segundo seus médicos. E o filme vai contar como ele lida com essa notícia em meio ao início da epidemia da AIDS nos Estados Unidos, na década de 80, e como as autoridades de controle de drogas americanas, o FDA, têm uma política de restrição ao fornecimento de drogas àquelas pessoas afetadas pela AIDS, que não é bem vista pelas pessoas que estão enfrentando aquilo ali, né? É porque o filme começa falando, mostrando, assim, o começo dos meus testes com o AZT, AZT, né? O AZT, Exatamente, é. que é uma das drogas mais utilizadas para o combate ao vírus, ao HIV e tudo mais. Só que ele mostra o lado, o aspecto. Eu acho que o filme acaba sendo uma crítica pesada à indústria farmacêutica, né? Eu E. acho que tem esse ponto também no filme. Também, O rapaz, filme é esse muito filme. profundo, pode ser visto por vários aspectos, vários prismas, né? Exato. O filme tem muito, aborda muitos temas, que é engraçado até comparar com outros filmes, que outros filmes são mais. Os outros filmes estão concorrendo ao Oscar, eu achei que eles tinham um tema mais limitado. Enquanto Mais esse, não. pontual, né? Esse é muito abrangente. Esse abrange muito. Ele merece assim ser assistido várias vezes, inclusive, e merece que sejam feitas várias discussões sobre ele, que as pessoas se reúnam para assistir. Eu acho que é um dos filmes mais profundos desse ano. É, E comparando com os outros o filmes do drama, Oscar, né? O melhor drama que eu achei dos que comparando com os estão. outros filmes do Oscar, é exatamente isso que eu tinha dito. Ele abrange emoções mais extremas, mais absolutas do que os dos outros filmes. Pelo menos assim, ele não exige tanta. Ele não é muito superficial, pelo contrário, ele é um filme muito complexo e também tem uma gama de emoções e de situações mais abrangentes que acaba tornando o filme difícil de você captar tudo da primeira vez que A você primeira vez assiste. que você assiste, Quando é. você termina de assistir o filme, pelo menos eu já fiquei pensando, poxa, esse filme eu vou ver muitas vezes na minha vida. Exatamente. É. Eu acho que ele está destinado a ser um clássico, como outras temáticas semelhantes, como Filadélfia, Ele merece. Não se sabe se ele vai ser, né? mas que ele merece, ele merece. É, é. Como eu tinha falado no nosso primeiro programa episódio, o Gravidade era o meu favorito ao Oscar, junto com outro filme. O outro filme é esse. Esse filme, pra mim. Tan, tan, tan. Esse filme, pra mim, realmente, se você for levar em consideração a questão dramática, o desenvolvimento da história, a jornada do personagem. Para mim não tem nenhum. Esse ano não teve um melhor, não. Eu sou tendencioso a concordar com você. Eu também gostei muito desse filme. Mas eu vou continuar aqui com a apresentação do filme antes da gente partir para uma discussão mais profunda. Já foi feita a sinopse, passando ao elenco. Nós temos como principais nomes o Matthew McConaughey no papel de Fakir. Fakir? Fakir, aquele. Ah, que eu vi. Rapaz, mas ele é incrível, né? O cara. A gente já falou dele no episódio do Lobo de Do Wall Lobo de Wall Street. Street, é. Mas realmente esse é o ano do Matthew Ele perdeu McConaughey. 40 quilos, pessoal, para fazer esse filme. E eu aqui correndo na beira-mar todo dia. Não consigo. Passei Para engordar. vocês terem uma ideia. O último filme que ele tinha feito, eu achava que era o Mud, mas eu ouvi falar que o último filme antes desse era o Magic Mike, que ele fazia um stripper chamado, curiosamente, Dallas. Oh! Será que existe alguma relação? Alguma relação, com certeza, viu? Ele era o stripper Dallas e agora ele está em Dallas Ele está em Dallas, com. é bem interessante, né, a Bem, comparação. bem, bem interessante, né? Mas se você for assistir O Magic Mike, você vai ver a transformação tremenda Vai que ele sofreu para fazer esse e papel. ele tá, ele é muito cativante, né? Ele é um ator que ele convence muito. Todos os filmes que eu tenho assistido dele recentemente, eu tinha maior preconceito. Eu achava que ele era muito unidimensional. Ele só fazia papel de ser o cara, yeah, alright, alright, aquelas coisas dele. É, ele era meio surfista, né? É, Assim, só fazia papel nesse tipo, os comédia romântica sem preconceito idiota. contra os surfistas, É, sem preconceito com comédia romântica, mas eu acho que comédia romântica é o lixo da humanidade. Quem gosta merece o inferno. Não, assim, de boa. Merece. mas ele fazia muitos filmes dispensáveis mesmo, em que ele era simplesmente o galã, né? E era meio unidimensional, como você falou. E ele se reinventou esse ano de uma forma impressionante. Continuando com o elenco, nós temos Jared Leto no papel de Priscila, Rainha do Deserto, Jennifer Garner no papel de Médica com Coração. Eu tô ponderando sobre esse seu nome aí pros Os atores. atores, né? Não, é uma coisa. Pau Jared Leto O Jared tá Leto fez um papel também muito impressionante. irreconhecível. Ele. Se você conhecer o ator e for assistir esse filme sem saber que ele tá nele, você vai assistir o filme inteiro, certeza, e não vai reconhecer que ali é o Jared Leto. Eu mesmo fiquei me questionando. Quando eu comecei a ver, eu sabia até que ele já estava indicado ao Oscar e tudo mais. Mas quando ele apareceu a primeira vez, eu, ah, rapaz, é esse! Foi uma surpresa, até eu sabendo que ia ter ele lá. E ele tá excepcionalmente bem nesse papel. É. Realmente, ele o cara se provou como ator. É muito desprendido, né? Da parte É. dele, porque você interpretar um personagem que um cara é um transexual. É o quê? Travesti, transexual. É, ele é um travesti, né? Nós não dominamos muito esse assunto, mas, É, não. né? A gente não fez uma pesquisa muito Definitivamente aprofundada. não. Mas ele era um travesti, eu acredito. Ele se É, ele é um vestia. travesti. Ele era um homem que se vestia de mulher, né? Também muito magro mesmo. Exatamente. É. Ele Até também para passar perdeu. também a questão, né, a imagem da doença, que a gente sabe que é uma doença muito debilita, né? Exato. Debilitativa. Existe a palavra? Não, eu acho debilitante. Debilitante. Uma doença muito debilitante, É. então ele tá muito magro, ele tá caracterizado. O tempo, toda a cena dele no filme ele tá caracterizado com aquela maquiagem, a peruca e tudo mais, né? Então fica realmente difícil de reconhecer, até porque nem todo mundo que sabe que ele é vocalista de uma banda chamada 30 Seconds to Mars, que é uma banda que faz até um moderado sucesso mundial. E eu acho que talvez por causa dessa banda que ele faz menos, não faz tanto Não filme faz assim. tantos filmes, né? Mas ele normalmente escolhe muito bem os papéis que ele faz. Ele estava naquele filme Requiem para um Sonho também muito bem. É. Engraçado como a gente está sempre voltando Pro Requiem para pro um Sonho, Requiem para um é. Sonho. Qualquer dia a gente vai falar aqui do Requiem É, para um Sonho. merece, merece. Aquele filme ali merece. Eu gostei muito da atuação do Jared Leto, do Matthew McConaughey. Aliás, eu acho que esse filme teve as melhores atuações dentre os filmes do Oscar. É, meu voto de melhor ator vai pro Matthew McConaughey nesse filme. É. E pro Jared Leto também. Assim, eu não tenho. Eu não Porque eles fazem consigo. personagens muito verossímeis, né? Você realmente se convence pelas atuações, eles criam personagens. Exato. Eles criam pessoas que você acredita que são reais, né? Não são simplesmente personagens de uma história fictícia. Talvez até mesmo pelo fato do filme ser baseado em fatos reais, eu acho que eles fizeram uma grande pesquisa e eles compuseram bem a realidade daquelas pessoas, Agora eu tenho que dizer uma coisa, voltando à questão do elenco. né? A minha opinião. Finalmente eu consegui definir minha opinião sobre a Jennifer Garner. Eu odeio ela. Eu acho que ela é o que impede esse filme de ser nota 10. Eu acho ela uma atriz fraquíssima. Eu acho que ela tem cara de chupou limão e ainda tá sentindo os efeitos. E é um personagem que eu, inclusive, depois que eu assisti esse filme, eu fui ler comparativo com a vida real. Ela não existia na vida real, não existia que personagem. A impressão que me deu é que ela é uma personagem completamente descartável, que você podia tirar ela do filme inteiro e não faria diferença alguma, pra mim. Agora que você está falando, realmente eu penso aqui, eu não vejo uma cena na qual ela seja um personagem assim totalmente essencial, né? Eu acho. Talvez ela exista como um personagem que vai conferir ainda mais humanidade ao Matthew McConaughey, sei lá, para ser uma espécie de Talvez. par romântico, não Pronto. sei. É, eu acho. Eu vou dizer minha teoria, certo? Agora eu vou colocar meu chapéuzinho de papel alumínio e fazer minha teoria da conspiração. Eu acho que criaram esse personagem dela apenas para não ficar a dúvida de que o Matthew McConaughey é homossexual. Será, Eu bicho? acho que eles criaram esse personagem dela justamente para porque ele começa a formar os laços de amizade com o Jared Leto no filme. Sim. E você, se eu acho que o fato de haver uma mulher que ele dá em cima, que ele tem aquele flertezinho, aquela coisa que não existiu na vida real, né, de acordo com o que eu li na internet, talvez ela exista para isso, apenas para falar, ó, ele gosta de mulher, ele tá dando em cima de mulher e sempre. É, faz um certo sentido Só que eu isso, acho né? isso uma coisa meio, né, Faz um tipo. certo sentido que tenham sido feitos com esse objetivo, né? Realmente não era necessário fazer isso, né? Era dispensável, né, do filme. É, ela realmente, diante das atuações dos outros, a dela deixa um pouco a desejar, né? Mas eu não me incomodou, não, a personagem dela, né? Como eu falei, é a médica com coração, para mostrar que nem todos os médicos são desalmados. Nem É. todos os farmacêuticos são horríveis. É, ela balanceou os outros profissionais da área da saúde que eles lidam, que são pessoas asquerosas e que o mundo é assim, você tem que aceitar. É, Realmente, que são ela muito frias, né? contrabalanceou. Ela realmente é a pessoa mais humana ali dentro. É, o diretor se chama Jean-Marc Vallée, que E a gente eu nunca não viu. conheço, não É, acho que ele conhecia. é relativamente novo, né? É, eu não sei, eu não posso nem Não, dizer, eu eu. não conheço, Não, eu pesquisei o histórico dele, não vi não. nenhum Ah, filme então assim, tá nem bom. Então, remotamente conhecido. realmente, se for, ele tá de parabéns. Uma das primeiras obras dele já é É. É, uma esse das filme, melhores do ano. ele tem uma coisa que me chamou a atenção. É porque o filme é ambientado nos anos 80. Como o Leonardo tinha falado, ele é o começo da epidemia da AIDS, assim, se espalhando mundialmente. E aquela associação ao Exatamente, homossexual, né? Ao estilo de como doença vida. gay, né? Pois é, que era considerado grupo Colocado de risco, essas coisas. é muito mostrada essa questão, né, do preconceito contra os homossexuais, que se intensifica a partir do momento em que a doença é atrelada, É associado diretamente. associada diretamente àquela escolha, àquele comportamento, né? Agora, aí o filme sendo ambientado nos anos 80, eu achei que, plasticamente, ele tinha uma sensação, o filme passa uma sensação como se tivesse sido filmado na época. Poucos filmes de época, assim, eu me sinto até velho falando que anos 80 já é filme de época, mas poucos filmes são ambientados em décadas passadas, me deram uma sensação de legitimidade tão grande quanto esse filme. É interessante isso que você está falando, pensando aqui, refletindo. Eu acho que o filme captou bem a década de 80. Ele é muito fidedigno nessa construção. Ele mostra esse início da epidemia da AIDS, mostra como foi um banho de água fria na sociedade, assim. O personagem do Matthew McConaughey, né? Ele passa por isso. Ele é uma pessoa que vinha daquela cultura da pós-revolução sexual, né? De sexo livre, de drogas, dessa vida meio louca, E meio rock and roll. ainda é meio caipira, né? Caipira de interior. Mestre trabalha com negócio de rodeio e tudo mais. Ele é um eletricista, né? Ele não tem muita escolaridade assim. Mas o que eu quero dizer é que realmente é o melhor filme que eu já assisti para retratar o que foi o banho de água fria nessa questão da revolução sexual que a AIDS foi na década de 80. Assim. Como ela acabou com toda aquela onda, ela quebrou aquela onda de otimismo que existia antes em relação ao sexo, E isso e acabou incutir o influenciando. medo, né? O medo nas pessoas. Ali, o medo e o preconceito são muito evidentes assim nas E pessoas. influenciou ainda mais, influenciou em todos os aspectos da sociedade, né? Não é apenas. Não, você vê como a forma de encarar a vida, como forma de encarar a felicidade, o que for, mudou muito. Acho que você pode até analisar isso lembrando, a gente recordando, vendo como é que era os anos 70 e de repente como é que foi os anos 80. Os anos 70 eram cores, era brilho, era alegria, não sei o quê. E os anos 80 já se tornou bem mais sóbrio. Tornou mais pessimista. O tema do filme, para mim, poderia ser resumido, porque como a gente falou, o filme é muito diversificado. Você pode captar dele diversas mensagens, você pode fazer várias leituras. A leitura que eu fiz, assim, que eu assisti, né, foi a da descoberta da compaixão e da sabedoria dentro, em uma situação extrema de dificuldade, né? O Matthew McConaughey, ele passa por uma jornada bastante evidente e com uma fluidez sutil. Não é uma Exato, coisa repentina. é um filme muito sutil, é um filme lindo, bicho. Essa transformação que o Matthew McConaughey vai passando é uma coisa muito bem feita. É lindo realmente se assistir, né? Isso é um mérito grande, tanto do ator como do roteiro e da direção. Porque em momento algum parece forçado. Inclusive, a relação entre o que é um dos aspectos mais fortes do filme, a relação do Matthew McConaughey com o Jared Leto no filme, quando eles se conhecem, tipo, o próprio o Matthew McConaughey, que estava sofrendo preconceito por alegações de homossexualidade, ele trata com desprezo, completo nojo o personagem de Jared Leto, que é Que era homossexual. homossexual, é. Ao longo do filme, você vê um laço de amizade se formando entre eles dois, que em momento algum parece ser uma coisa planejada assim, É, tipo. o filme ele não parece ser panfletário. Isso é uma grande vantagem que ele tem, né? O filme em nenhum momento parece que tá querendo forçar você a assumir uma causa. Não parece ser um filme que tá ali defendendo uma bandeira e que você tem que concordar com o filme. Não, ele simplesmente conta uma história baseada em fatos reais e aquela história é contada com uma sutileza, é contada de uma forma natural em que você sente a humanidade daquilo que está acontecendo, né? Esse filme ele lembra bastante o Filadélfia. Só que eu acho que ele até ganha uns pontos se você for comparar, porque o Filadélfia lida também com a questão da AIDS, com a questão do preconceito contra o homossexual, lida sobre aquela questão do respeito da individualidade da pessoa e uma luta contra os poderosos, né? Porque esse filme também existe a luta contra os poderosos de É. certa forma. Mas eu achei particularmente que esse filme ele apresenta uma forma menos, como é que eu posso falar, planejada de mostrar exatamente essas barreiras sendo rompidas. Tipo, em momento algum, o personagem do Matthew McConaughey parece que, tipo, abraça a causa homossexual 100%, como o personagem do Denzel Washington Sim. abraça no filme do Do Philadelphia. Filadélfia, né? É, justamente, esse filme tem essa grande vantagem que a gente já mencionou aqui, de se superar, de ser natural, né? A jornada do personagem, de parecer uma coisa real, né? Mais fidedigna, menos artificial, menos planejado, como você colocou. E uma coisa que eu acho excepcional nesse filme, não tem como fugir disso, porque em essência, é um filme sobre os personagens, né? É um filme que depende muito das atuações. São os personagens imperfeitos. E nisso, o filme superou bastante os outros que estão concorrendo ao Oscar, eu devo dizer. Especialmente o Lobo de Wall Street e o Doze Anos de Escravidão. Porque, na minha visão, os personagens desse filme são a junção dos dois, assim. Eles têm o que de positivo existe e que no 12 Anos de Escravidão o personagem principal fica muito só com o que é positivo, e no Lobo de Wall Street fica só muito o que é negativo, fica só muito monotônico aquela questão de aquele pessoal ser imoral, né? E nesse não, nesse você vê um personagem do Matthew McConaughey que é uma pessoa ignorante, que é uma pessoa preconceituosa, que é uma pessoa desregrada, libertina, usuária de drogas. Quando ele passa por aquele momento de ruptura na vida dele, de descobrir que está que é portador do HIV, que de descobrir que está com AIDS, de que tem poucos dias para viver, ele vai por uma jornada que não tem como você não se sentir tocado e não crescer a partir daquela jornada do personagem. Não tem como você não se empolgar vendo que ele procura estudar medicina, se informar, até um ponto em que ele está discutindo com os médicos sobre as drogas que estão sendo usadas. Ele se torna um especialista. Exatamente, ele passa de uma pessoa que era completamente ignorante, não tinha nem o colegial completo, para uma pessoa especialista, Conhecedor do assunto. conhecedora do assunto profundamente. Ele passa de uma pessoa que era preconceituosa para uma pessoa que é extremamente humana. Sem ser forçar demais, ele não vira um É, Gandhi, exatamente. mas ao mesmo tempo ele você percebe que ele mantém e preserva ainda um pouco do seu intolerância também, numa escala bem inferior, ele preserva ainda. Mas o fato da gente acompanhar essa jornada que o Leonardo falou, do personagem, e ser uma jornada tão completa, que muda tanto a visão, a forma dele ver a vida e dele ver as pessoas, faz com que você fique encantado com o personagem. Você realmente. Eu sentia como se fosse um amigo meu que eu tava vendo. É, você torce por ele, não tem como não. Você torce, você fica querendo ver ele se dando bem. Apesar do que, se a gente for trazer, né, para uma discussão da história real, ele foi um traficante de drogas, né? É, legalmente foi exatamente isso que ele Legalmente fez. foi isso que ele fez. Ele traficava os medicamentos não aprovados pelo FDA, que é o Federal Drugs Administration, que regula a questão dos medicamentos. Ele traficava os medicamentos não aprovados para uso. Foi a partir da atuação dele que algumas coisas mudaram os procedimentos. A gente talvez já esteja entrando no território de spoilers, né? Pronto, então dá uma Vamos pausa. dar aqui o nosso veredito e depois a gente pode partir para essa discussão com spoilers, né? Certo. Pode ser? Pode, Leonardo, dê seu veredito. Olha, eu dei para esse filme 9 Filadélfias. Então, boa nota. É uma boa nota, E eu dei para esse filme um beijo do Jared Leto na bochecha, que né? é Oxi. equivalente à nota 9,5. Não, é porque o Jared Leto tá muito legal no filme, eu não me incomodaria não levar um beijo da bochecha dele. Não, tudo bem. Agora a gente vai entrar na parte com É, exatamente. spoilers. Há pedidos. Aliás, antes, Pedro, de entrarmos na parte com spoilers para encerrar, eu quero deixar aqui para a galera que vai parar de assistir uma pergunta para gerar uma discussão no nosso blog, no Facebook É, deixe seu e comentário. no comentário do vídeo, onde você quiser discutir. Eu acho que é uma discussão muito relevante que esse filme traz, que seria o seguinte. Na sua opinião, nesse conflito entre o valor da vida humana e a preocupação estatal com a saúde coletiva, se você estivesse na situação do personagem do filme, como você agiria? Você acha que aquela ação dele foi justificada? Você acha que a distribuição de drogas não aprovadas, né, que podem trazer um risco para a saúde das pessoas, diante de uma situação extrema em que a pessoa está já desesperançosa, ela pode ser feita, ela é válida? Deixa aí o seu comentário. Eu acho que é uma discussão relevante que o filme trouxe, que eu gostaria que o pessoal travasse aqui conosco. Legal, pois agora a gente vai entrar na parte de spoilers. Para quem continua aqui, provavelmente você já viu o filme, então você não se importa. Nós vamos discutir algumas cenas específicas e o final do filme. Pois fale, Pedro. O que você quer discutir com spoilers? Bem, uma das cenas mais fortes do filme para mim é exatamente a cena da morte do personagem do Jared Leto. Eu achei que aquele filme, aquele uma da das dos elementos desse filme que mais me interessou foi exatamente a A relação da amizade. amizade entre eles dois. E é interessante você ver a amizade crescendo sem muita forçação. É como se você visse realmente que as circunstâncias fazem com que os dois começam a conviver ao longo do filme, né? Que eles vão trabalhar junto naquela, Você vê fazendo que a. eles discordam entre si, que eles são muito diferentes, né? Eles chegam a brigar e a serem meio como aqueles irmãos que intimam assim um com o outro, ainda brigam, É, né? briga, mas mantém o respeito, É, não guardam mas mágoa um do outro. e que tem um carinho mútuo, né? Assim, uma coisa É. de E aí, quando acontece da morte do personagem por causa da doença, é uma morte muito repentina, assim, de um dia para o outro, ele passa mal, vai para o hospital e morre. A reação do Matthew McConaughey no filme é de uma raiva, de um desespero. Você sente. Como se, tipo assim, naquele momento ele botou para fora, em forma de raiva, todo o amor que ele tinha por aquela pessoa. Ele adquire um respeito, um amor fraternal, que é difícil você ver, assim, até em filmes de romance, digamos assim, uma relação tão bem correspondida como é deles dois. Claro, em momento algum houve atrito sexual entre eles, nem É, nada. exatamente, É eles apenas a amizade mesmo, é o respeito, é o laço familiar quase. não, e é também a relação dos dois estarem passando e enfrentando uma coisa, uma mesma situação e de serem párias, né, da sociedade, eu acho também. De eles É. dois estarem sofrendo o mesmo drama de enfrentar a AIDS, né, de saberem que vão morrer. Mas isso é o que aproxima. Sim, Não sim. é o, não acho que seja o que segura. Não, O que certamente que não, segura é a personalidade deles. é. É o respeito que um tem pelo que o outro tem a dizer, pelo que o outro tem a adicionar. É. É, tem aquela cena, inclusive, que o antigo amigo do Matthew McConaughey encontra com ele, né? Encontra os dois no supermercado, e aquilo ali, em uma cena, ele consegue, de forma maestral, de forma maestral, com maestria, mostrar o avanço do personagem do Matt McConaughey, mostrar como ele antes era aquele personagem que É está. exatamente o amigo que ele encontra que comenta: ah, esse viado aqui, essa É. bicha que tá aqui no supermercado nos criticando. Aí ele mesmo fala: ah, é, pois peraí. Aí chama o Jared Leto e fala: esse aqui é meu amigo tal, né, Pois como é o é. nome dele. E apresenta. Aí o outro amigo sai indignado, sai com raiva. Então, é realmente. Essa cena já mostra que ele já estava anos-luz de ter aquela mesma consciência, aquela mesma cabeça, mesmo de É, ele se encarar, mesma forma de transformou encarar. realmente. E o que mais que você tem para nos falar sobre, com spoilers? Essa Não, e cena foi muito também. boa mesmo. Essa cena da morte do Jerry Leto era fundamental na história, assim. E é muito. Assim, para mim, a jornada pessoal. Eu tenho uma queda por filmes que mostram um arco de história bem desenvolvido, bem forte. E Certo. no caso desse filme, você vê o arco bem direito, mas de uma forma sutil. Você vê a jornada que o Matthew McConaughey enfrenta, do começo até o fim. O filme é um pouco extenso, mas não chega a ser cansativo, pelo menos. É, não Nem foi foi para mim também cansativo não. em momento algum. E a jornada que ele enfrenta é muito sutil, a ponto de que, no começo do filme, ele fica com ódio porque o médico diz que ele tá com que ele é HIV positivo. Ele fica com a raiva como se o médico tivesse dito na cara dele que ele era gay. Ele fala: pai, eu não sou viado, não. Viado é você, seu médico escroto. E ele fica indignado. E se você pegar essa cena e de repente assistir uma cena do final do filme, em que ele vende o próprio carro para poder conseguir comprar as drogas que iam ajudar as pessoas que eram doentes, inclusive grande parte Homossexuais, é. homossexuais. Se você visse uma cena e a outra perdida, você ia achar um contraste muito grande. Mas vendo o filme, vendo a trajetória do personagem, Fica natural, né? fica muito natural. Ele realmente soa como sendo uma pessoa de verdade, que realmente avançou, enfrentou aquilo tudo. E aprendeu, e aprendeu e cresceu, digamos assim. É, exatamente isso que eu tinha tentado falar antes, Pedro. O filme, ele mostrou uma pessoa se transformando, aprendendo sabedoria, aprendendo tolerância, aprendendo uma série de valores e se tornando uma pessoa melhor a partir de uma dificuldade incrível que ela passou na vida dela, né? E é interessantíssimo você pensar enquanto história real que aquela pessoa recebeu um diagnóstico com um prazo de 30 dias para viver, né? Porque realmente no começo do filme ele tá, Destruído, você acabado. acredita mesmo que aquele que o Matthew McConaughey tá com um estágio muito avançado de AIDS, assim. Porque tá primorosa a reconstituição, né? A A caracterização. caracterização e tudo. E quando ele recebe esse diagnóstico, a mudança de hábitos dele, que é uma coisa paulatina, não é uma coisa brusca, né? É uma coisa realista, vai culminar em ele sobreviver. Eu acho que ele viveu ainda uns 7 anos. Foi 7, 8 anos, viveu muito. Viveu muito Então mesmo. mostrou o quanto realmente essa luta por ele em busca de drogas alternativas, quanto ela serviu para ele E e para as outras através dele pessoas. e através dele para outras pessoas. Exatamente. É tanto que no final mostra que não foi exatamente as drogas que ele estava usando que eram a grande descoberta que ele trouxe e que melhorou no tratamento da AIDS, mas o questionamento e a discussão sobre o tratamento usado nos hospitais, que era o início do coquetel de AZT e que estava sendo usado numa dosagem ainda muito alta, Que era que tóxico. era tóxico, que acabava causando mais mal para o paciente Do que do que combater, combatendo a exatamente. doença. Ao longo. Uma coisa, esse filme, a gente sabe desde o começo que eventualmente ele vai morrer. A doença, hoje em dia existem formas, várias formas de combater essa doença, que a pessoa já pode estender a sua vida até a 70 anos, viver uma vida completa, saudável, É, totalmente saudável. controlável, Saudável, saudável exatamente. assim, Com as ela restrições, com as né? Como uma restrições, outra claro. doença, como uma outra doença É. grave, mas não fatal. Mas hoje em dia já existem formas de tratamento que podem fazer com que a pessoa leve a vida inteira sem ter maiores cuidados, fora tomar os remédios regularmente, monitorar o sangue, eventualmente. Mas no filme, a gente sabe desde o começo que ele vai eventualmente morrer. E ao longo do filme, eu estava tão envolvido na história e tão interessado no personagem, né? Eu criei quase praticamente um laço de amizade com aquela pessoa, que eu fiquei com o coração. De repente, eu me sentia tenso, pensando: meu Deus, o filme vai acabar com esse homem deitado numa cama, definhando e morrendo. Eu fiquei com aquela ansiedade, pensando: ah, meu Deus, não acredito, não, estou me preparando aqui. Então, eu fiquei. Como é que a gente chama? O que cria as lágrimas dentro dos olhos? Elas começaram a trabalhar já. Já começaram a trabalhar preparando. Se prepara, Pedro, que lá vem o As drama. glândulas As lacrimais. glândulas lacrimais começaram a trabalhar, se preparando para aquele final trágico, aquele final triste. Eu dei graças a Deus, eu falei, verbalmente eu falei, graças a Deus, porque o filme acaba mostrando ele vivo ainda bem, ele Ele andando. andando no rodeio, Ele né? no rodeio, É muito participando. bonito o final, Sabe, né? mostra que, tipo, ele ainda tinha. Tipo, é como se mostrasse que ele ainda tinha vida dentro dele. Mesmo nos últimos meses e tudo mais. E eu dei graça a Deus por isso, que eu não queria ver aquele drama. Aquele drama já tá implícito. Você já sabe que ele vai enfrentar aquilo. Que ele Exatamente, vai né? enfraquecer e eventualmente ele vai falecer. Exatamente, o filme, ele é um filme otimista no final das contas. Ele passa por um tema pesadíssimo, um tema de um, inclusive que no período era totalmente marcado pelo pessimismo, mas ele coloca como contraponto, né? O personagem, depois de tudo que ele passa durante o filme, ele merece aquele momento final em que ele simplesmente aproveita um momento novo de normalidade, né? Ele volta a um momento de normalidade depois de. É, e eu sou grato por causa disso. Depois vem as letrinhas e dizem que ele morreu, mas. Mas você sabe, né? Você É, sabia que ele ia morrer. exatamente. Mas Mas é um filme é muito bonito. excepcional. Vocês têm que assistir esse filme. É, tomara que ele se dê bem no Oscar de alguma forma, né? Talvez ele não ganhe o melhor Estatueta. filme, porque não é a opinião da gente que prevalece lá. Mas. E tem outros filmes também excelentes, né? Tem Gravidade, tem vários filmes muito bons concorrendo a esse Oscar. Mas se ele tiver pelo menos lá bem representado, ganhar alguma estatueta lá pro Matthew McConaughey, sei lá, Já vale, já já vai vale. dar. E se ele for Mas assistido por mais pessoas e gerar não é como. discussões positivas, aí então valeu Mas é realmente. como eu tava falando até contigo agora mais cedo, que eu gostaria muito que esse filme ganhasse o Oscar, apesar de eu torcer praticamente igual por ele e pelo Gravidade, mas eu gostaria que esse ganhasse o Oscar para poder atrair uma atenção maior, uma curiosidade maior de várias pessoas, porque eu acho que é um filme que deve ser assistido. O Gravidade não precisa de propaganda mais do que ele já tem. Ele por si só já tem um apelo da ficção científica, tem um apelo da aventura e tem um Do apelo do IMAX IMAX, 3D. e a temática no espaço. Então, o filme não precisa dessa propaganda que faria muito bem para esse filme, pro É. Dallas Buyers Club. Pois é, tomara que ele seja um filme reconhecido aí que permaneça como clássico, né? É, tomara. Então a gente vai ficando por aqui, né? Já esse foi o mais longo que a gente já fez, talvez. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Vamos manter aquela discussão interessante. O que é que você faria? Você acha que a atitude do Matthew McConaughey no filme ela é justificada e ela é ética, né? Você também traficaria drogas para ajudar as pessoas a combater uma doença letal? Você estudaria medicina, sim? Faça os seus comentários, deixe seus comentários aí e fale. Diego, o que é que você achou desse formato novo que a gente está abordando spoilers também? Exatamente, Se é. você prefere sem spoilers, mas é isso. Então a gente fica por aqui e até o próximo episódio, pessoal. Valeu, pessoal.